Código no 805 para o presidente de departamento. No 05, no 01 está livre. Nível de 05. Salvador, boa noite, 38891. Boa, 38891, desce para 4.000 pés, 1012, chegada bom. 4.000, 1012, chegada bom, 3.000. Com 1805 para o táxi 68 a bordo, 2 horas e meia de autonomia, alterna Maceió. Espera, chama pronto, 1012, ajuste no 805. Pode esperar, chama pronto, 1805. 6, segue Airbus 6 milhas à frente, inicie redução para 180 nós. Afirmativo, já estamos iniciando redução, visual coronável, no mesmo também. Médico. No 05, autorizada a linha de colapso C10, 1 no 0 grau, 08 nós. A linha de colapso no 0 grau, 805. Visual, TAM 3226. 26, torre 118, 612. Obrigado. Número 0626, mil pés, autorizado LS, 1012. 2 mil pés, autorizado LS, 1006. Salvador, boa noite, TAM 3226. 3226, autorizado pouso, pista 10, 110 graus, 08 nós. Autorizado pouso na 10. Voo no 805, decolou aos 47, 1935, por favor. 1935, chamam. 805. Cruzando 060, gol 714. Estabilizado 3891. 12, repórter do ILS 3210. Passando externo, gol na 606. Sente o 606, guarda a pista livre. Guardando. Portão 7. Direita Alfa, direto para Portão 7, 3226. Meia 06, vento 110 graus, 089, está ali, motorizado. Repouso, gol da 606. Estabilizado com 1-9-7-1-4, no localizador. 7-1-4, torre 118 metros. 2-8-6. Grande Salvador, azul 4-0-2, informação Cali. Fica livre. 4-0-6-2. 10 para 2 mil pés, 1012. Terceiro para 2 mil pés, fazendo 1012, fazendo 4062. Libera direita, Alfa e Juliette, portão 3. Alfa e Juliette para o portão 3, zona 606. O 714, autorizado pouso, pista 10, 110 graus, 089. Livre pouso, 0. O 7 não cai. Recife agora, 1-2685, alterna, 1-3-3-6-5. 2685, 3-3-6-5, boa noite. Boa noite. Alfa Juliette, portão 5, gol no 7 no 4, mantendo a sua escuta. Muito obrigado, bom trabalho. Boa noite, 96, boa noite, desce para 2.000 pés com 1.012, chegada a mar. 2.012, pode ir para a duna? Negativo, mantenha a chegada. Autorizado ele é estabilizar, chama a torre, 118.6. Ah, estabilizar, vai chamar 1835, 3891, boa noite. 118.6, 12. 118.6, boa noite. Boa noite, azul 4062, autorizado ele é. Autorizado ele é, azul 4062. boa noite, o Santos 3891, baixou e travou. 3891, autorizado pouso, pista 10, vento 1 com 109. Livre pouso na 10, 3891. Passaduna, estabilizar 118.6. Oi, Salvador, mais um mesmo, 4062. 1896, autorizado LS. Gente, autorizado LS, 1896, negócio. Porta 8. Alfa e Juliette, porta 8, obrigado. Salvador Azul, 4062, LS, pista 10, final de 8 milhas. 4062. Vento 120 graus, 109, pista livre, autorizado pouso. Livre pouso, pista 10, azul 4062. Tá mal aí? Olha, Salvador, 344, passa 210, para 110, para tirar charge. Via chegada ao mar para 2012, 35344, ação e identificação. Ficou 2012. 3, 4, 4.